A paz do Senhor, irmãos e irmãs, nós vamos compartilhar o Salmo de número 117. É um salmo bem curto, dois versículos, o menor capítulo da Bíblia, mas é sempre uma bênção. A palavra do Senhor sempre está em ordem, como nós aprendemos com muitos líderes da nossa Igreja Mãe, mas também penso que de outra forma, com outras palavras, mas todos os líderes de todas as igrejas, sempre é importante ouvirmos a palavra e também todos os irmãos, irmãs, acredito que sempre estão dispostos a ouvir um pouquinho mais, uma porção a mais da palavra do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, já vou ler os dois versículos, as duas notas e o breve comentário, mas antes disso, eu quero dizer a você que nós mandamos uma mensagem do nosso querido Bispo Nelson, sem dúvida nenhuma, Bispo Nelson da Igreja Metodista, Nelson Luiz Campos Leite, é um servo de Deus e um líder amado no padrão da imagem e da semelhança de Jesus. E ele tem sido, sem dúvida nenhuma, a pessoa que mais tem nos abençoado. Nós mandamos um texto dele fazendo uma solicitação a você. Que solicitação é essa? Aquela que eu faço sempre no início de cada mês, né? Na primeira semana de cada mês, de que você seja um intercessor. Mas eu falo isso com muita seriedade. Eu e a pastora Margarete adotamos nomes de pessoas pelos quais nós oramos especificamente e alguns especialmente adotamos como alvo de intercessão. Para você entender, eu tenho uma disciplina que me faz orar na segunda-feira por motivos X, na terça-feira por motivos Y, na quarta por outros e assim por diante. Então, cada dia da semana eu tenho o meu motivo de intercessão, contemplando a nossa vida pessoal, a família, a igreja, a família da fé, né? Os ministérios, outras denominações, missões que nós conhecemos e confiamos e oramos pelos cristãos do mundo inteiro. E cada dia eu particularmente oro nessa sequência. Tem uma sequência de intercessão. Quando surgem algumas situações especiais, como nós estamos vivendo agora com familiares, é claro que aí não ficamos esperando o dia da semana específico para a família. Aí eu não fico esperando, eu intercedo todos os dias por esse motivo específico, especial. Então, com muita seriedade, eu peço a você, com muita clareza, que se torne um intercessor nosso, tá bem? É um ministério, Ministério Logos 7, formado por três pessoas que estão ministrando a palavra: eu, Pastor Sérgio, a Pastora Margarete e a missionária Vivian Lopes, formado por irmãos e irmãs de denominações diferentes, as mais diferentes denominações que oram também por esse ministério, e por pessoas que, em terceiro lugar, perdão, em primeiro, oram, em segundo, divulgam o ministério. Então, eu já citei para vocês, por exemplo, a irmã Floranete, mas eu sei de outras pessoas que fazem isso. Passam o endereço do blog, passam o telefone, indicam pessoas para entrar no WhatsApp. Então, eu convido você a se tornar um intercessor da nossa vida e do nosso ministério. mais especificamente. Em segundo lugar, que você seja um divulgador desse ministério. É simples o ministério, fazemos um trabalho de leitura bíblica, uma breve explicação, uma breve palavra pastoral, nada de grande aprofundamento, nada disso. Até tenho planos para fazer oficinas de temas de teologia sistemática, mas por enquanto só pegamos temas de liderança cristã. E isso já ultrapassa 3 anos e meio. E justamente 3 anos e meio é que vai me levar ao terceiro ponto. E o pedido especial para você. Há 3 anos e 10 meses atrás, aproximadamente, eu fui acometido por uma grave enfermidade. Essa enfermidade me levou ao coma, fiquei de coma em coma alguns dias, 22 dias, depois saí. Aí saí da UTI, depois para semi-UTI, depois para o quarto, até que o Senhor nos deu a vitória completa, quando todos diziam, os médicos insistiam em dizer que não havia possibilidade. Fui entubado, essa coisa toda. Bem, aí nesse caso, eu estou pedindo, além da sua oração, além da sua divulgação do WhatsApp e do blog, que eu digo o nome, blog Logos 7, ponha só o número, tá bem? Não precisa escrever 7, blog Logos 7.blogspot.com, blog Logos 7.blogspot.com. Hoje, irmãos, nós atravessamos um número de pessoas que nós nem podíamos sonhar. Porque quando eu fiz a primeira ministração, ainda num um outro WhatsApp que os irmãos da igreja abriram, chamado Notícias do Pastor Gama, naquele momento eu saí do hospital, estava bastante ainda enfraquecido, depois de um processo difícil. Mas falei, vou compartilhar um salmo com o pessoal e estou vivo, vamos compartilhar. E então compartilhamos e o Senhor fez com que esse ministério alcançasse muito mais escutas do que eu podia imaginar naquele momento. Nem tinha planejamento de começar a trabalhar com liderança. Eu me lembro do primeiro dia, onde a intenção era repartir com os irmãos que estavam orando uma palavra do Senhor. Mas Deus foi nos abençoando, e particularmente a missionária Vivian Lopes, por quem eu peço intercessão permanente, entrou com a abertura do blog, com a tradução para o inglês. E hoje, só para você saber, nós somos ouvidos na Rússia, só falando dessa situação de guerra, há ouvintes na Rússia e há ouvintes também no país que a Rússia está guerreando, perdão, agora me fugiu. E daqui a pouco eu já lembro e falo para você. Então, Deus tem nos abençoado muito, muito, muito, muito. Somos ouvidos em todas as regiões do Brasil, todas. O número cresce cada vez mais. Somos ouvidos na América do Sul, na América do Norte, na Europa. O segundo país que mais ouve é a Alemanha, mas também estamos no Reino Unido. Somos ouvidos na Ásia, somos ouvidos, no Norte da África, e onde provavelmente nós temos ali alguns países onde há uma proibição do Evangelho, e proibição que o Evangelho seja pregado, mas temos chegado lá com essas mensagens, E também, como eu disse, na Ásia, no Oriente Extremo. Então, Deus está nos dando graça. Então, eu peço a sua intercessão e a sua divulgação. Você está orando por um ministério que está avançando e prosperando. Você está divulgando para pessoas um ministério que está também crescendo, né? Volto a dizer. Embora não tenhamos 1.000, como se diz isso? 1.000 instrumentos de mídia social. Não, nós usamos só o WhatsApp e o blog. Também é um alvo futuro, se Deus nos der graça para isso. Mas, falando do texto do Bispo Nelson, a quem eu mando um abraço especial, carinhoso, ele está nos ajudando a levantar mantenedores. Nós chegamos a ter 14 mantenedores, mas depois muitos pararam nesses 3 anos e meio. 4 mantenedores regulares pararam e outros de ofertas esporádicas também pararam. Então, nós estamos precisando. O nosso custo ficou muito elevado após esse processo todo e também o acidente da pastora Margarete ficou muito elevado com a necessidade de ir a médicos especificamente. Agora eu tenho um retorno para o dia 10 de maio e não tenho recurso para pagar. O município aqui nos ajuda, nos leva com ambulância, permite que nós façamos alguns exames, em média, um por mês eles ajudam quitando metade da consulta, o que é uma grande bênção. Mas, e também alguns remédios da farmácia municipal também nos ajudam a não ter que gastar com isso. Ainda assim, como o meu caso de uma cirrose hepática, acompanhado do crescimento do baço, eu só vou falar o que eu sei dizer para você. O que eu não sei, eu não vou ficar tentando falar porque não tenho competência para isso. Acompanhado um comprometimento no fígado, um crescimento do baço, e agora, recentemente, tive 4 apagões nesses últimos 4 meses, e esses apagões eu não sei caracterizar, ainda preciso perguntar mais claramente para pessoas que são da área, que conhecem. Se eles são exatamente um desmaio, se não são, só sei que eu estava na sala, por exemplo, e uma vez aqui na área de fora da casa, e quando eu despertei assim vamos dizer, desse apagão, eu estava em cima da cama. Aí eu pergunto para a esposa, o que aconteceu? Estava ali fora, né, com os animais e meus cachorrinhos, né, que pregam sempre junto comigo. E de repente estou aqui, o que aconteceu? Ela falou: ah, você teve um apagão. E, bom, então estamos fazendo toda uma pesquisa. Nessa pesquisa já se verificou com os exames feitos mês passado e no mês retrasado um grau de comprometimento, né? Um comprometimento X, no rim. E um grau de comprometimento também no pâncreas. E isso, então, somado com o que já tinha, só aí são 4 órgãos, né? O mais complicador disso tudo, irmãos, é que quando nós vamos ao médico, saímos de lá sempre com a orientação de uma medicação. Uma, duas, três medicações, que nem sempre. E sou diabético. Estou diabético, até Deus curar, né? Se ele desejar assim. Assim como as outras coisas. Então, houve uma elevação muito grande, nesses últimos 4 meses, do gasto com medicamento. E então nós temos essa necessidade de consultas médicas, cinco especialistas diferentes, não sei como vou fazer, medicamentos também, nem tudo a farmácia municipal fornece, né? Acho que está ligado ao estado, à federação, não sei. E nem tudo ela fornece. Então a gente tem que comprar. E às vezes a gente compra e é um remédio que dura 12 dias, 16 dias, e aí tem que comprar de novo. Então elevou muito, muito, muito o custo. E isso gastando com remédio, isso compromete um outro fator que é alimentação, por exemplo. Então nós temos quatro gastos básicos. Eu quero repartir isso com você, como meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo. Nós temos gasto 1 com alimentação, você tem que comer. Gasto 2, médico e remédio. Gasto 3, água e luz, como você. Igualzinho a você, tá bom? Então, pensando nisso, eu peço a você, peço mesmo, porque nós não temos hoje o suficiente para arcar com a subsistência. Nesse caso, a gente tem optado. Se compra remédio, não compra alimentos. Compra alimento, não paga a conta da água e luz. E isso é terrível. E para um diabético, isso é a pior coisa que pode acontecer, porque além dos outros problemas que tem feito ela subir e descer muito rapidamente, ela sobe e desce muito rapidamente, como um elevador, além dos problemas orgânicos, essas questões emocionais de falta de recurso e expectativa de que possa ir ao médico, de que possa pagar, porque já expliquei para você, nem tudo o município fornece, ele fornece, tem os médicos no posto de saúde que nos atendem maravilhosamente. Mas depois eles encaminham para os especialistas. E eu tenho um médico na cidade de Caratinga, que é um especialista em duas áreas, gastro e uma outra área. Estou tentando lembrar aqui, moço. E que ele coordena o processo. E aí ele vai encaminhando para o endocrinologista, vai encaminhando para o hepatologista, vai encaminhando para esses médicos, né? E a gente, quando consegue, vai ao médico e quando consegue, sai de lá com previsão de gasto aumentada. Eu não posso deixar de mencionar a você, já que o texto é curto, que eu preciso de você. Preciso de você mesmo. Você que é uma ovelha do rebanho, a começar aqui da nossa igreja, em Entre Folhas, quem sabe juntar dois, três, quatro irmãos, cada um com R$ 25, para completar um. Nós somos de 20 irmãos, pelo menos 20 irmãos, que ofertem, ou 20 ofertas de pelo menos R$ 100. Aí cobre, isso que eu falei. Medicação muito elevada, tem as enfermidades da minha esposa também, com trombose, e outras coisas, né, da saúde dela, para que a gente possa arcar com alimentação, medicação e médico e medicação, água e luz e, né, alguma eventualidade, alguma emergência, alguma coisa que surja emergencialmente. Não temos nenhum. Irmãos, prestem atenção, há 3 anos quase estou completando aqui, nenhuma vez fomos a um cinema. Eu fiquei sabendo que tem uma pista de kart lá em Ipatinga, onde estão os meus familiares. Eu gostaria tanto de voltar a correr de kart, mas nunca fui e também parece que é arriscado. O médico falou que é arriscado se o kart bater muito forte, também quando eu estou muito bem, às vezes eu dou um trabalhinho. É, quando eu estou me sentindo muito bem, tem dias que você passa muito bem. Aí eu já quero jogar bola. Tem um grupo aqui de veinhos que joga bola uma vez por semana. E eu já falei para o meu amigo, pastor Jessé, que eu queria entrar, mas fui orientado por um médico também, e com reforço da família, de que também é perigoso. Eu acho que isso mais ligado ao baço, se eu não estou equivocado. Qualquer médico poderá esclarecer para você, com essas informações, com competência, o que está acontecendo e quais as implicações disso, tá bem? Agora, você sabendo que o fígado já estava, por causa da cirrose, um pouco danificado, né? Não sei se é um pouco, se é muito. Mas foi isso que levou ao coma, o baço cresceu, há uma expectativa de retirada de baço em algum momento, e agora com comprometimento renal, comprometimento do pâncreas e essa subida e descida muito violentas na diabetes. Tá bem, tudo posto. Eu peço a você, seja um mantenedor, seja um mantenedor da nossa vida e ministério. Eu nem queria ter aberto isso para vocês, sempre na fé de que a gente faz o convite uma vez por mês, na fé de que vão surgir 20 pessoas, quem sabe mantenedores que já tenham acompanhado durante um ano, se passaram por uma crise, quem sabe agora possam voltar a ser mantenedores, mas eu preciso de você. Eu e a esposa estamos precisando de você e não é para nada, rigorosamente nada, além do que você sabe, você faz a compra do mês aí. A nossa compra é a metade da sua, porque eu sou proibido também de comer carne agora. É menos da metade. Se você tiver filho, não pode ser a metade, né? Se tiver três pessoas, quatro, cinco pessoas, é menos da metade. Porque eu não posso comer carne animal, nem derivados, e não posso comer doce nenhum. Bom, eu como capim, eu como verdura. Talvez seja a pior punição que eu já recebi de Deus, por não ter comido verdura na hora certa. Se você é jovem e está me ouvindo, siga o conselho dos mais velhos e coma verdura, né, a vida inteira aí, para depois não ter que passar pelos apuros, né? Não vai engordar demais, porque se engordar demais pode chegar a gordura no fígado. Bom, então siga o conselho aí. Meu irmão, minha irmã, eu preciso de você. Então, você que foi nossa ovelha, toma uma decisão. Pastor, mas o senhor precisa de 20 mantenedores de R$ 100. Eu não tenho R$ 100. Então, tá bom. Fala com mais um. Da igreja onde você está, e cada um dá 50, os dois dão 100. Passa a ser um mantenedor de 100. Então, a começar aqui da nossa igreja local, passando pelas igrejas que nós pastoreamos. Por favor, você que já foi pastoreado por nós, não nos deixe sem alimento ou medicação, ou água ou luz. Também não deixe essa aflição ficar atrapalhando mais o processo do diabético. Você que foi ovelha, na luz, por exemplo, me lembro da Val agora. Por favor, peço a vocês, né, você que foi ouvir em São José, há pessoas de São José que são mantenedores regulares, né? E, por favor, fale com mais um, com mais dois, são só 20, isso dá conta. E esse valor que pode parecer elevado para você, não é, porque um terço disso vai com a medicação. E muitos são os meses que, como a gente recebe em média, redondo, palavra em nome do Senhor Jesus. Em média, nós recebemos R$ 1.400. E a gente gasta o dobro disso, né? Quase que 1.000 vai só com remédio. Mas aí tem que comer. Embora seja metade do que você consuma na sua casa, ou menos da metade, porque eu estou proibido de 1.000 coisas, mas tem que comer verdura, legumes e coisas assim, que embora eu não goste de verdura, legume, né? Preferi uma lasanha, uma massa, macarrão, sei lá. Embora eu não goste, mas tudo na pandemia cresceu muito o valor. Aumentou muito, muito, muito. Então, até para comprar verdura, vegetal, e o arroz que é permitido, fruta, essas coisas assim que são permitidas, até para isso você gasta muito, muito. Hoje está muito difícil, né? Bom, estou abrindo meu coração para você. Também quero falar com colegas pastores. Peço a irmã Etelvina para entrar em contato, a irmã Vânia, irmã Maria das Graças, entre em contato com o pastor Edson Bertoldo, que está até na minha lista, mas ele tem as suas atividades de igreja, não deve ouvir sempre. E outros pastores, colegas de ministério, da Assembleia de Deus do Campo Atibaia, da Igreja Madureira, peço a você. Junte dois, três pastores aí para fazer a sua oferta, ou motive pastores e pastoras. Você que é pastor e pastora da Igreja Metodista, da Igreja Assembleia de Deus, aqui do Ministério Galileia, juntem-se, por favor, não nos deixem. É favor imerecido, viu? É graça, eu não mereço. E posso dizer pela minha esposa também. Biblicamente não merecemos, mas é graça. Então estou pedindo para ovelhas, estou pedindo para pastores, assim como o Bispo Nelson está nos ajudando a pedir, muito embora ele não tenha encontrado ainda eco, resposta, mas você que foi ovelha nossa e virou pastor, ou casou com um pastor, ou virou pastora, ou casou com alguém da igreja, né? Então eu peço mesmo a você, porque a situação está muito difícil. Dia 10 de maio eu tenho que voltar ao médico e preciso. E é extremamente. Todo mundo que já passou dificuldade financeira sem doença sabe disso, independente da doença. Aperto financeiro é o horror do horror, que é o que o povo passa no Brasil e no mundo. Agora, quando há enfermidade ainda, isso piora. Ontem nós tivemos uma reunião de oração aqui em casa. E eu estou usando esse tempo todo mesmo porque o Salmo, porque eu preciso da sua ajuda agora. E uma irmã querida se alegrou demais, falou: Pastor, quando eu vejo a sua mensagem, eu vejo que o senhor então teve condição de pregar. Ela se alegrou, eu também me alegrei. E nós dissemos: olha, graças a Deus. Então, quando você vê que eu não estou ministrando, claro, ou é algum compromisso, ou estou me preparando para a próxima ministração, mas pode ser, como já foi, já foram muitas vezes nesses 3 anos e meio, por estar sem condição nenhuma. E não se iluda, porque isso já aconteceu 2 vezes com uma irmã querida, amada também, e mantenedora, lá de São José dos Campos e Jacareí, os irmãos lá aqui do satélite. Poxa, a gente se alegra ao ver o pastor Gama bem, então dá até a impressão que, irmãos, quem ouvir, né, ouve a mensagem, agora eu falando com você, ah, então ele está bem. Irmão, não é assim. Sim e não, né? Graças a Deus que eu estou bem hoje, agora, para ministrar. Se bem que foram dezenas, O Senhor é minha testemunha. Dezenas de meditações que eu fiz, ministrações, estudos, né? Estou fazendo pequenos estudinhos, né? Em que eu fiz com muita dor. Muita dor, estava com muita dor. Aí dava trabalhinho para a esposa de novo, quando Eu dou trabalho quando quero correr de kart, jogar bola e não posso. Dou trabalho quando ela quer que eu vá no pronto-socorro, eu não gosto. Não gosto de ir no pronto-socorro, não gosto de ir no hospital, não gosto de tomar remédio, não gosto de tomar injeção, né? Teve um da família que teve essa capacidade, né? O melhor de nós teve esse dom, né? Mas eu, sinceramente, quando eu entro no pronto-socorro, só o cheiro já me faz mal. A única hora que eu me sinto motivado é se for para visitar uma ovelha. Mas para ir ao pronto-socorro, para tomar remédio, para tomar injeção, aí eu geralmente dou um trabalhinho. Eu procuro fazer de tudo para segurar, para não ter que ir. Então, estou abrindo o coração para você. Mas só que chegou num ponto agora, os irmãos da Galileia, não dá mais, simplesmente não dá mais, a gente não, né, não consegue mais cobrir. Aí eu vou ter que, então, pastor, diminui. No alimento não dá para diminuir, porque eu já não como quase nada. Hoje a previsão, já fiquei sabendo que é uma sopinha. Sopinha com lentilha, eu acho. Que é a coisa mais cruel da existência humana, né? Ah, a esposa está falando aqui que é soja. Mas quando você vai comer, isso não tem nada a ver com uma lasanha, não tem nada a ver com nhoque, não tem nada a ver com, né? Com nada. E você entra num desespero até. Mas, se é assim que é o que temos para hoje, vamos, né? E o meu pensamento, irmão, irmã, pastor, mas e quando a gente vê o senhor falando forte aí? Então, cuidado com esse engano. Eu estou falando forte porque, graças a Deus, acho que o sistema que garante a respiração pulmonar e a voz também, né? As cordas vocais e tal, mostram isso. Todavia, acabando de pregar, muitas vezes isso é acompanhado por horas e horas de dor. Em outros dias eu não consigo ficar de pé por causa da diabetes, sensação de formigamento, pé arredondado. Já preguei uma vez aqui na igreja sentado, como foi em São José dos Campos, o que é muito ruim. Então você não está ouvindo alguém que está assim pronto para jogar bola, né? Pelo contrário, né? E a esposa também, eu não estou detalhando todas as questões dela porque eu não tenho competência para fazer isso. Sei que ela tem trombose, né, se ela, os problemas hormonais, né, tem remédio para regular hormônio, que ela está sem no momento. Então, e coisas também femininas, né? Então é horrível eu tentar falar isso para você. Eu preferiria que um médico estivesse falando, porque aí ele poderia dizer para você, ó, se você vai fazer isso por amor, pela saúde desses dois, o que acontece é assim, ó, A, B, C, D, E, F. É como eu, né, gostaria. Mas eu não tenho essa competência. O fato é que o gasto que nós precisamos mensalmente para aquelas quatro coisas, tá? Água, luz, alimentação e médico remédio, pode ser cinco, né? Médico quarto, remédio quinto, é o dobro, triplo do que eu tenho de mantenedores hoje. Eu preciso de mais 20 mantenedores. Quero fazer um pedido de novo. Ovelhas do presente, ovelhas do nosso ministério no passado, pastores, colegas, vejam o texto do bispo que tem nos ajudado. É, Amigos, amigos. Tenho alguns amigos que estão aqui que não são de fé nenhuma, se você quiser ajudar. Familiares de São Paulo, quem sabe possam se juntar. É tradição da nossa família, né? Principalmente a família Gama. Quando um passava por um grande apuro, me lembro de uma vez que um tio meu acidentou o carro, e aí todo mundo se juntou e vamos retomar isso, né? Quem sabe com essa demanda, né, que tem aqui com o primo de vocês, o tio, o sobrinho, né? Então vamos aumentar. Também tem a família aqui em Minas. Ah, claro que a esposa fica super constrangida, mas eu falei para ela, olha, tenho que falar com as suas primas, com as suas irmãs, com as suas sobrinhas. Isso não é motivo de constrangimento e nem de vergonha, irmãos, porque ninguém pede para ficar debilitado. E é horrível a hora que você está debilitado ainda ter o apuro de como agora, né? Eu não tenho como ir ao médico e ele me espera lá a partir do dia 10. Então, eu estou contando com você, família, família da fé. Irmãos, irmãs, pastores, pastoras, missionários, missionárias, que haja um grande envolvimento, engajamento, assim como houve quando eu estava em coma e se abriu um grupo, e aí abriu o um grupo chamado Notícia do Pastor Gama, e vocês intercederam, e Deus ouviu a intercessão, agora podem ter certeza absoluta que a demanda é grande, mas não é por gasto excessivo. Você pode pensar, né? Olhar esse histórico, e eu convido você, venha passar comigo aqui. Você está convidado a vir passar 30 dias e aí você vai tomar um susto. Vai se alegrar por um lado, porque estamos vivos e louvando e bendizendo e ministrando, ainda há força para isso. E há até uma previsão do meu médico aqui de que pela cirrose eu ainda posso viver 26 anos, se for só o estado da cirrose como ela está. Ele falou 30, já passaram 4. Meu irmão também chegou a fazer essa estimativa. Não sei se isso é uma estimativa assim, que eles aprendem lá na faculdade, ou de medicina, ou é pela situação do caso, mas eu lembro dele também ter reforçado: olha, se for essa situação. Claro que eu não posso bobear com rim agora. Claro que eu não posso bobear com pâncreas. Ou seja, tenho que obedecer estritamente à alimentação e não posso fazer aquilo que eu quero de esporte. Só andar, né? Mas não bater bola e outras coisas mais. Isso foi. Irmãos, minha expectativa é que enquanto eu viver, você está me ouvindo pregar? Aliás, você não está me ouvindo pregar, né? Nesses 3 anos e meio eu estou dando estudos, pequenos estudos. E com o um número crescente de pessoas chegando, e novos convertidos, e pessoas de outros países, eu tenho procurado fazer pequenos estudos, não para teólogos, né? Mas é para os irmãos e irmãs, pensando naquele irmão, naquela irmã que está chegando, ou naquele irmão, naquela irmã que é líder, mas não caia no equívoco de pensar, está pregando, está, perdão, está dando um estudo, então está tudo ótimo. Eu preciso que você entenda isso. E eu gostaria que essa fosse a última vez que eu falasse, porque aí irmãos da Galileia vão se reunir, vão conseguir 5 pessoas, e eu tenho certeza que é possível. Mais 5 da Madureira, mais 5 da Metodista, né? E 5 da família, pronto, acabou, né? Às vezes eu fico pedindo ao Senhor e falando: Senhor, são 20 pessoas, toca no coração de 20 pessoas, para que a gente tire isso da agenda e possa se preocupar só com a palavra do Senhor. O que eu quero reforçar é: se está me ouvindo, dá um estudo. Não associe isso a Ah, ficou ótimo, está tudo bem, obrigado. Acabou a cirrose, o baço voltou para o lugar, não tem problema no pâncreas, não tem problema no rim, não tem problema em diabetes, não tem nada. Não, isso não é verdade. Também não é verdade pensar que, poxa, mas será que está tão caro o medicamento assim? Se alguém quiser, eu passo o nome dos remédios. E você verifica aí na sua cidade qual é o valor deles. E você vai se surpreender porque muitos deles nós conseguimos até com 50%, porque o município aqui tem esse programa, né, de ajuda. Então, para algumas coisas, né? Senão a situação estaria pior. Meus irmãos, eu encerro depois de 40 minutos. Não quero mais falar sobre isso, não quero. Agora eu só vou falar diretamente com a pessoa que disser, ó, eu vou ser o mantenedor. E eu quero até desafiar para vocês, eu tenho falado de 30, claro que eu não vou recusar, vou agradecer a Deus, eu tenho falado de R$ 50, eu vou agradecer, 70, eu vou agradecer, mas honestamente, eu preciso de 20 mantenedores de R$ 100. Então, se você foi e parou de ser e agora tem condição, volte a ser. Se não foi, comece a ser. Para que isso saia da minha agenda e nos anos todos que eu tiver para viver e a esposa tiver para viver, nós possamos nos dedicar integralmente, a todo vapor que for possível, ao anúncio do Evangelho, ao anúncio da palavra como um todo. Tá bem? Amo vocês, obrigado a todos que estão orando, obrigado a todos que estão nos mantendo. Nós somos obreiros de tempo integral. Ah, para os assembleianos, né? Os assembleianos, irmãos amados, às vezes não é hábito da Assembleia de Deus agora, na maioria dos campos. Geralmente a pessoa tem um ofício e à noite ela atua como, né, pastor. Mas eu quero dizer a vocês, assembleanos, que essa não é a história da chegada da Assembleia de Deus no Brasil, não. Então, só para situar você, quem planta a Igreja Assembleia no Brasil são dois suecos. E eles foram, claro que eles faziam atividades também para ganhar algum recurso, mas eles foram mantidos, os dois suecos. A história, a gênese da Assembleia de Deus no Brasil é com dois missionários suecos. Hoje, a Assembleia de Deus é a maior igreja, em mais de 20 países e há agências missionárias e há igrejas sustentando missionários de tempo integral. E no mundo inteiro, a Assembleia de Deus tem programas de envio missionário com sustentação para Ministério de Tempo Integral. Porque às vezes as pessoas não conhecem muito de história, e por não conhecer a história nem da própria denominação, nem de um século, elas acham, ah, não, mas aqui na minha igreja não é assim e tal. Não, mas essa é a história da Assembleia de Deus. E ela só se tornou o que é hoje. Dessa forma, a Igreja Metodista também, assim, Wesley se entregava por completo, né? Pregando 17 vezes o mesmo sermão em 17 pontos de expansão dele. Eu não vou dar os nomes agora para vocês, né? Em vários lugares diferentes. Então, penso que os batistas que me ouvem entendem isso claramente, porque a Igreja Batista é uma igreja de missão, né? E presbiterianos, a igreja reformada como um todo, e os irmãos católicos sabem disso melhor que todos nós, porque eles têm 1.700 anos de história mais diretamente, pós-Constantino, e se a gente for pensar, eles são os herdeiros diretos da igreja primitiva, que foi do tempo de Jesus até o ano 315 aproximadamente. Tá bom? Irmãos, tudo que eu podia falar assim de abrir o coração, posso falar 50 horas aqui, mas não precisa disso. Nós precisamos só deixar Deus tocar no coração e 20 pessoas. Eu volto a falar, família, São Paulo e Minas, vamos lá, né? Vamos lá, vamos ser família, né? A gente nunca negou, nem eu, nem a esposa, nunca negou de ajudar familiares, né? Igreja, a gente nunca negou de entregar o melhor. Na Metodista, na Assembleia de Deus. Então, vamos lá. Vamos fazer isso, vamos acabar com essa matéria para a gente ficar só com o estudo bíblico. Muito bem, foram 45 minutos. E agora, pastor, vai demorar muito? Não, dois versículos. Leio para você o Salmo 117. Irmãos, saibam que eu só gastei esse tempo todo. A pastora Margarete é até mais assim, também melhor que eu, mais competente mesmo. Ela consegue sintetizar melhor, ela não é tão italianada, né? Então ela sintetiza, ela vai direto. Mas eu vou de uma coisa para outra, vou compartilhando e quando ela falar, você vai ver que ela vai falar com mais objetividade, mais competência mesmo, é a palavra. Salmo 117, nações todas, aleluia. Nós estamos chegando a mais de 20, irmãos e irmãs. Nações todas, louvai o Senhor, povos todos, glorificai-o, porquanto o seu amor nos ultrapassa e a fidelidade do Senhor é para toda a eternidade. Aleluia. Quais são as notas, pastor? Queridos, primeiro versículo. Esse é o salmo mais breve do Saltério. Tá bem? É o salmo mais breve do Saltério. Eu falei no início da Bíblia, não, do Saltério. E o capítulo, aí sim, mais curto de toda a Bíblia também. O capítulo. Mas como salmo, né? Só podia ser do Saltério. Se eu falei Bíblia aquela hora. Então, faça a devida correção. É o salmo mais breve do Saltério e o capítulo mais curto da Bíblia, de toda a Bíblia também. É considerado uma espécie de um aleluia. E eu já estou dizendo um aleluia porque eu sei que Deus vai prover. E não nessa situação de desespero, aí pede para um, emergência, pede para outro. Não. O Senhor vai prover e vai garantir o sustento, porque ele, se ele nos mantém vivos, está nos mantendo vivos, é porque ele ainda tem um testemunho para que nós possamos dar. É considerado uma espécie de um aleluia expandido e uma conclusão vitoriosa da coletânea dos Salmos 111 a 116. Todos os povos, raças, nações e culturas são conclamadas a louvar o nome do Senhor. Ô glória! Todos vocês são conclamados a louvar o nome do Senhor todos os dias de suas vidas. Louvar o Senhor pela sua presença, louvar o Senhor pela sua graça, louvar o Senhor pelo seu amor, louvar o Senhor por tudo que ele fez por nós, adorar pelo que ele é. Todos nós somos chamados para isso. Adorar o Senhor pelo que ele é. Santo, amor, príncipe da paz, pai da eternidade, por tudo que ele é, e louvar o Senhor pelo que ele faz. Por exemplo, ele provê para todos os seus filhos, assim como ele cuida dos pardais e dos lírios do campo. Uma referência para você, algumas. Salmo 47:1, Salmo 67:3, em diante, Salmo 96, 7, Salmo 98, 4, em diante, Salmo 100, 1. Segundo destaque, pastor, qual é? Porquanto o seu amor nos ultrapassa e a fidelidade do Senhor é para toda a eternidade. Essa canção retoma o aleluia final do Salmo 116. É uma canção que retoma o aleluia final do salmo anterior, para salientar que que o maior motivo de louvor dos seres humanos está no amor de Deus, o amor leal de Deus. No original hebraico, é assim, o amor e a fidelidade. Repito, no hebraico, amor e fidelidade, com o qual Deus tem abençoado o seu povo por toda a terra. Salmo 3, versículo 7, Salmo 6, versículo 4, Salmo 36, versículo 5. Paulo faz questão de citar esse salmo para lembrar aos gentios, todos aqueles que não são judeus, tá bem? Você que está ouvindo essa palavra gentio, quem são esses gentios? É um povo? É uma nação? Não. Gentios são todos os que não são judeus. Os judeus chamam os outros que não são judeus de gentios, tá bem? Assim como nós brasileiros chamamos outros de gringos. E outros idiomas também têm uma referência aos estrangeiros, eles nos chamam de gentios. Então Paulo faz questão de citar esse salmo para lembrar aos gentios, todos os não-judeus, que a salvação deles e de todas as pessoas da terra, assim como a consequente glorificação universal do Senhor, fora planejada por Deus desde a fundação dos tempos. Aleluia! Romanos 15, versículo 11, Isaías 11, versículo 10. Aleluia! Então é um salmo de aleluia. E nós temos que dar mesmo glória a Deus. E adorar, repito, pelo que Ele é. E louvar pelo que Ele faz. Só um parentezinho para reforçar. Há muitos ministros de cânticos espirituais. Antigamente havia mais corais. Hoje ainda há. Igrejas que têm o seu coral, uma bênção, mas depois surgiram os cânticos espirituais. E há uma dúvida sobre se há diferença, sobre a diferença entre louvar e adorar. Há uma diferença. Louvor é aquilo que eu rendo, aquilo que eu ofereço a Deus pelo que Deus faz. Explico. Deus criou o mundo. Se Deus criou, é porque Ele fez. Então, louvado seja o nome do Senhor. Louvor é por aquilo que Deus faz. Deus libertou o povo de Israel do Egito. Opa! Então é louvor, porque Deus liberta. Ah, Deus garantiu a provisão para todos os seus obreiros em todos os tempos, como estou dizendo. Aleluia é louvor, porque é o Deus que provê todas as coisas, tá bom? Então louvor está ligado à gratidão, está louvado ao reconhecimento de que Deus faz. E a obra mais maravilhosa que Ele fez foi enviar o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E adorar, pastor? Adorar, a palavra no hebraico, significa me prostrar, me render. Adoração tem a ver mais do que pelo que Deus faz. É maior do que aquilo que Deus faz. Eu o adoro por aquilo que Ele é. Eu me rendo a Ele por aquilo que Ele é. Exemplo, pastor. Deus é amor. Deus é o caminho. Deus é a verdade. Deus é a vida. Então, todas as vezes que eu estou dizendo um aleluia ou adorando ao Senhor, eu estou fazendo por aquilo que Ele é. Repito para ficar bem fácil. Quando é um agradecimento pelo que Deus fez, faz e fará, é louvor. Quando é reconhecimento do que Deus é, é adoração. Aleluia. Deus seja louvado por amor da sua verdade. O salmista convida todas as nações a louvarem ao Senhor. Louvado seja o Senhor por todas as pessoas. Vamos lá, gente. Vamos louvar o Senhor em todo o tempo. por todas as famílias. Vamos lá, famílias, vamos louvar o Senhor e todos os povos da terra. É um convite, louvado seja o Senhor por todas as pessoas, individualmente, por toda a comunidade familiar e por todos os povos da terra. Por quê? Porque o Senhor é digno de louvor, porque a sua benignidade é grande e maravilhosa para conosco. A verdade do Senhor é eterna. Ele deve ser glorificado por todos, e um a um, cada irmão, e em todo o tempo. A consagração passa por uma atitude de vida em louvor ao Senhor. Pastor, o senhor pode louvar hoje mesmo ainda faltando? Claro, claro, estou vivo. Deus me deu vida, Deus me deu libertação, Deus me deu salvação, Deus me deu justificação primeiro, depois me deu salvação, tem me gerado santificação, tem gerado cura, tem gerado um tempo que alguns médicos, quando eu entrei em coma, achavam que não tinha mais jeito e falaram que era um quadro para a morte, insistiram nisso, tentando convencer minha esposa a desligar os aparelhos. Ela, até pressionada, quase acreditou, mas consultando a família, meu irmão que é médico, ele esclareceu: não, isso é contra a lei. Não é nem permitido pela lei fazer isso. Embora eu tivesse pedido para ela, que não queria ficar como um vegetal, para você ver como eu gosto de vegetal, né? Eu não queria ficar vegetando meses e anos, e eu tinha dito: ó, não me deixe vegetando, não. Eu tinha dito isso para ela. Aí os médicos falando que era, é quadro de morte. E ela, com a palavra de que eu tinha pedido para não ficar vegetando, ela ficou extremamente pressionada. Aliás, não tem sido fácil estar casada com alguém cujo perfil é um perfil de entrega, de intensidade, de radicalidade. Não é fácil, não. Saibam disso e orem por ela nesse sentido, que o pastor que vocês conhecem é doidão, né? Se eu puder, eu afundo o pé no acelerador para ministrar. Se eu pudesse hoje, nesses 3 anos aqui, eu já teria acelerado muito mais. Winner or wall. Esse é o lema do Senna, do Piquet e dos grandes, né? E eu procuro seguir essa direção. É vitória ou muro. Eu não conheço essa palavra, vou deixar para amanhã, vou melhorar um pouquinho. Quando ela fala, por exemplo: eu estou mal, voltei do médico, deixa para amanhã, vai repor suas forças. Eu falo: eu não conheço essa palavra. Eu desconheço o significado dessa palavra, deixa para amanhã ou depois. Eu tenho hoje, eu tenho agora. É vitória ou muro? Para mim, é vitória. Sabe por quê? Porque com Jesus Cristo não tem muro. Com o Pai não tem muro, com o Espírito Santo não tem muro. Ou a gente vence ou vence. Se a gente se mantém nele, ou vence, é sempre vitória. Eu me lembro, passa por luta, passa por dor, passa por tribulação, passa por enfermidade, que nem todo mundo, passa por falta de recurso, que nem todo mundo, mas tem uma diferença de nós para os outros. Para nós é vitória. É vitória, nem a morte poderá nos vencer. Até a morte já foi vencida, então é vitória. É só vitória. Um abraço aqui, o pastor Paulo Franco. Não sei nem onde ele está. Acho que a última referência que eu tive foi que ele estava em Vinhedo. Mas ele, só vitória. Nesse sentido, irmão, não é que você não tem problema, não. Não é que você não tem dificuldade, luta, tribulação. Olha, eu vou dizer para você que quanto mais você se santifica, você vai ter mais problema que o ímpio. Porque além dos problemas que todo ser humano tem, nós ainda temos um outro, que se chama batalha espiritual. Então nós temos lutas, dissabores, problemas, conflitos, equívocos pessoais, pecados, e depois a necessidade de limpar esse pecado, reconsagrar a vida, retomar o caminho, nós ainda temos mais lutas que eles. Ou que você que está me ouvindo agora, que ainda não conhece a Deus, se você vai aceitar Jesus, aceite sabendo que é só vitória, mas é só vitória em meio à luta. Portanto, irmão e irmã, a consagração passa por uma atitude de vida em louvor ao Senhor. Vamos louvar! Vamos louvar ao Senhor! Assim como é impensável que o louvor não reflita a unidade do corpo. Então temos que ser consagrados, uma atitude de vida em louvor e um louvor que se reflete numa vida em unidade, a unidade do corpo. Agora, sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Não posso deixar de trabalhar isso para a sua vida pessoal aí, para a sua família, para a sua igreja local, na sua denominação. Quando a Bíblia fala de unidade no corpo, e a gente lembra que a Bíblia também fala se uma parte do corpo sofre, todo o corpo vai sentir, vai, né? Sente junto. E é assim mesmo. Quando alguém tem uma dor de dente, ai, ai, ai. Todo mundo que já teve dor de dente sabe disso. Você fica com a cabeça inchada, você fica mal. Se você tem uma dor de cabeça, o corpo inteiro fica mal. Uma clássica é a gripe. Gripe é um negócio que é chato, porque a gripe vem, você não está com nada muito sério. Nada assim. E mais gripado fica o corpo inteiro, mais, né, indisposto. Então, irmãos, se um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre junto. Nesse sentido, eu quero dizer, nós somos um corpo, não somos? Se somos um corpo entre nós, irmãos das igrejas que eu estou dizendo, se somos um corpo, corpo pastoral, se somos um corpo, corpo das denominações, se somos um corpo em Cristo, se somos um corpo como família, não é possível que nós não nos solidarizemos uns com os outros. Para fechar, o cumprimento das Escrituras e a obediência à sua vontade com relação à missão de fazer discípulos de Jesus, onde quer que estejamos, revela o nosso verdadeiro louvor. Irmãos e irmãs, todos que me conhecem podem testemunhar isso. Essa é a minha grande determinação, cumprir a grande comissão. Eu fui treinado pelo ministério do Bill Bright para fazer discípulos. Fui treinado como um líder cristão na cruzada estudantil e profissional para Cristo, para cumprir a grande comissão. Que é isso, pastor? Fazer discípulos de Jesus, a imagem e a semelhança de Jesus. Isso eu busco, isso eu prego, isso eu transmito e testemunho através do discipulado. Então, o cumprimento das Escrituras é um parâmetro de louvor para nós. Quando nós lemos as Escrituras, nós também estamos agradando o Pai. É uma forma de louvor. Cumprindo as Escrituras é uma forma de louvor. Obediência às Escrituras é uma forma de louvor. É um louvor porque nós estamos obedecendo à vontade dEle. E, sobretudo, com relação à missão, quando nós cumprimos a grande comissão, o grande comissionamento que Jesus deixou: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os aquilo que eu vos tenho ensinado. Ah, aleluia! Essa é a grande missão que ele nos deixou. Eu repito para dar a bênção: o cumprimento da Escritura, meu irmão, minha irmã, a obediência à vontade do Senhor com relação à missão de fazer discípulos de Jesus, onde quer que estejamos, revela o nosso verdadeiro louvor. Que o Senhor te abençoe e que você, como disse na proposição, Deus seja louvado por amor da sua verdade. Deus seja louvado por você em todos os dias da sua vida. Deus seja louvado na sua família, seu esposo, sua esposa. Se tiver filhos, pelos filhos. Se tiver netos, pelos netos. Se tiver sobrinhos, pelos sobrinhos. Deus seja louvado por toda a família. Deus seja louvado na igreja local onde você congrega. Deus seja louvado na nossa, em cada denominação. E que qualquer erro, equívoco, doutrinário, de usos, costumes, de legislação da denominação, sejam extirpados e que toda a sua denominação louve ao Senhor. E para finalizar, todos os povos da terra, começou com os judeus, os hebreus ainda, e depois passou para os gentios, os outros povos. Então, desde os hebreus, depois israelitas, passaram a se chamar israelitas, e depois judeus, como conhecemos hoje, e todos os não-judeus, que a Bíblia chama de gentios, porque os textos foram na quase totalidade escritos por judeus, talvez Lucas seja uma possibilidade de variável, talvez também um discípulo dos apóstolos não-judeu pode ter escrito Hebreus, as únicas duas possibilidades. Irmão, irmã, o restante da Bíblia, toda escrita por judeu. No Antigo e no Novo. E todos os não-judeus, todos os povos da terra, louvem ao Senhor pela vida. Vida plena, vida abundante, vida eterna. Deus te abençoe grandemente. E prepare-se, que nós vamos fazer uma série agora de umas 4, 5, 6 ministrações. Eu vou conversar com a missionária Vivian, porque o Salmo 119 é imenso. Então, aí eu já não vou fazer esse pedido para você ser intercessor, divulgador e mantenedor, porque o Salmo 119 vai exigir uma série de ministrações. Aí nós vamos fazer 119A, 119B e assim por diante. Tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Não esqueça do que nós pedimos. Ore por nós. Divulgue o ministério. E seja um mantenedor. Eu espero para essa semana a sua resposta. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a inspiração, a comunhão, a consolação, a unidade que o Espírito Santo gera em nós, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém, amém e amém.